ligar que nós consta. Ha, só louco de responsa. Então, sei qual que é do sistema. Não, não vão me ver de algema, fode pá. Só ligar que nós consta. Ha, só louco de responsa. Então, sei qual que é do sistema. Não, não vão me ver de algema. Isso não é limpo, não é primo, feito com sensibilidade aqui. Rimo, não brinco, falo com seriedade. Responsabilidade de levar a verdade pros quatro cantos, né mano? Essa é a prioridade, meia palavra. Cê sabe que aqui não funciona. Minhas ideias só soma, aciona, revoluciona. Defendendo a causa, correndo no trampo sem pausa. Se a verdade liberta, hip hop é que salva. Trago na rima sem falta, a raiz e a essência. Aprendiz da cultura, agindo com eficiência, transparência nas letras e uma sequência de flow. Não faço parte do time dos falador que falhou. Duvidou da capacidade, me dediquei com vontade. Também me fortifiquei na fé, no amor e na coragem. De passagem na vida, meu nome é anonimato. Mas tô na luta, na rua, pra buscar direcionado. Pra buscar direcionado. Pode pá, só ligar que nós consta. Ha, só louco de responsa. Então, sei qual que é do sistema. Não, não vão me ver de algema. Pode pá, só ligar que nós consta. Ha, só louco de responsa. Então, sei qual que é do sistema. Não, não vão me ver de algema. Produz a voz onde nós analisa o silêncio. Que sente, fere, dói, mente constrói. Aloja o veneno contendo em cada verso imerso no sangue. Sem massagear o ritmo com escrita relevante e triste. Mas autoestima pra quem se identifica, se espelha. Contexto verdadeiro, atuando na arena sem nascer. Na porta do barraco, esgoto escorrendo. Na tela, ficção, favela como entretenimento. Se abraçou, lamento. Inconformismo não repouso. Membro que te locomove é meta. Frente por anseio, a derrota extinta. A volta por cima, quem quis te ver no chão. Anulado na subida, altas fitas. No corte envolve, às vezes é triste. De capuz, mente acionada. Outra índole por grana, vingança. Impor respeito, ocasiona cobrança naquele que vai descendo. Gota salgada, acumulada na terra. Do lado do corpo, sem socorro, foi letal. Aperta o coração. Situação embaçada de quem vê o mesmo tipo de sangue. Marcando onde o corpo estava em campo. Tem que tá ciente quem tá no jogo. Até as crocodilagem pra te arrastar. Portanto, ó Senhor, me direciona em cada passo. Não deixe que adiante prevaleça o fracasso. Pode pá, só ligar que nós consta. Ha, só louco de responsa. Então, sei qual que é do sistema. Não, não vão me ver de algema. Pode pá, só ligar que nós consta. Ha, só louco de responsa. Então, sei qual que é do sistema. Não, não vão me ver de algema. Não, não vão me ver de algema. Não, não vão me ver de algema.